namorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Namorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Almoço na mesa, seu bebê, e fica alto é pra esquecer que amanhã é segunda, hora de descer pra trampar, pra ralar, fazer o quê? Não tem jeito, só não entendo por que o preconceito, discriminação com pobre, com negro. Se o mal independe da cor, do relevo, a prova é que não é só no morro que existe assalto, também tem no plano piloto e no planalto. Pra descer escadão, porque não tem rapel. Tô no morro, seu morro, tô perto do céu. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Tiazinha desce o morro. Essa é pro morro, essa é pra baixada. Essa é pro povo da mão calejada, que não vira nome de rua, nem estátua, que fica esquecido depois que a eleição passa. Chinelo de dedo no pé, muita fé na luta, vencer na vida sem livro de autoajuda. Nós desce o morro, mas não desce do salto. Temos medo de imposto, não de assalto. Cartola, Candeia, Noel, Jovelina, Zequete, Zeca Pagodinho, Bezerra da Silva. Aqui o rap e o samba são hino. Seja bem-vindo. Namorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Comunidade pobre, pobre. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor. Milhares de cabras são ocupados. Lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.